8, boa noite, 1099. Boa. Salvador, uma boa noite, Sirene 6201, a sua escuta. Salvador, muito boa noite. 3197-4-2-3-3. Na El. Seja possibilidade com a Lena.